Secção 5 de A Freira no Subterrâneo. Autor anónimo traduzido por Camilo Castelo Branco. Esta gravação LibriVox está em domínio público, lido por Cristina Luiz. Capítulo 4. A Virgem das Tranças de Ouro. Por 1817, nasci em Czerniakow, nas cercanias de Varsóvia, uma dessas esplêndidas crianças das quais nos contos das fadas se diz. Ela era formosa como o dia. A família dos condes de Ulbrich era opulenta. Bárbara, ao entrar no mundo, foi saudada com extremos de alegria. Pai e mãe acariciavam-na à competência, e a criança cresceu entre duas ternuras cujo defeito era a exageração. Os haveres dos Ulbrichs permitiram que Bárbara fosse educada com esmero, e bastante é dizê-lo assim quando se fala de uma donzela do norte. Por muito soberbos que sejamos em França da nossa nacionalidade, talento e viveza de espírito, é mister reconhecer que a educação de nossas filhas está muito aquém da que recebem as russas e as polacas. Bárbara, de natural ardente, palpitante de vida e entusiasmo, estudava com paixão. Assim que soube línguas, dedicou-se às artes, e aí mesmo a espantosa facilidade e faculdade de compreensão adotaram muito além das esperanças de sua família. Nesse país das magias melancólicas, poderia dizer-se que uma elfe divina presidia a vida da formosa criança. Cedo deixou de o ser. Floresceu a mocidade nela. Ardia-lhe nas veias generoso sangue. Radiavam-lhe os olhos, ostentava formas tão vigorosas quanto flexíveis. E, sobretudo, o que mais lhe realçava os encantos e mais esplendidamente lhe alindava a face eram os cabelos de ouro, em parte ondeados de um colorido castanho que contrastava com os esplendores solares que lhe doiravam as madeixas. Trança longa, fluida, fragrante, que se frisava no alto do pescoço, e encalamistrava nas fontes como as cabeleiras dos anjos. Os olhos negros formavam com estes cabelos e a brancura da pele uma admirável e formosa divergência. Era de formas fortes e flexas, com promessas de contornos esplêndidos que a adolescência guardava ainda na virgindade da sua graça. Nos braços dava a lembrar as deusas e nas mãos as madonas. O pé, sem encarecimento de pequeneza, era arqueado e subtil, feito para aquela nobre dança dos gregos, cuja tradição chegou até nós nas culturas dos templos idólatras. Porém, alguma coisa havia nela para maiores encantos que esta beleza perfeita. Era a graça do sorriso, a carícia feiticeira do olhar e o som melodioso da voz. Bárbara não agradava tão somente. Fascinava. Dir-se-ia que ela respirava um ambiente de amor. Sem o saber, tinha a natureza das fadas. Os antigos, classificando estas mulheres, extremaram-nas do comum dos seres, pela raridade delas. Mas quer lhes chamem sereias ou de outro modo, nada faz o nome. A espécie delas é distinta. Há mulheres sereias não porque se façam, mas porque assim nascem. Não se cansam para atrair, exercitam uma faculdade que possuem. Bárbara, com tais formas, com tal beleza e diversidade de talentos, gozava-se daquela quase divina faculdade pela qual as mulheres se fazem conquistadoras e déspotas às vezes. Fascinava, mas mediante uma oposição, sem dúvida destinada a manter ouro fio a balança dos seus méritos. O coração, sensível aos males de outrem, doce e terno para os seus, contraía-se, fechava a qualquer outro sentimento. Não procurava dominar nem se servia cruelmente do seu predomínio, não. Mas a sua alma não refletia tanto quanto o inspirava. Era a alma cândida e fria como o gelo. Talvez que nesta indiferença andasse exaltado orgulho. Mas em tal caso, este orgulho é o escudo das mulheres. Nunca elas se defenderão contra o amor despeitado, Porém, o amor que inspiram não lhes custa a repelir. Serão injustas? Porquê? Acaso o homem pergunta a uma mulher se lhe convém que ele a ame? Porventura indaga se ela o achou amável, espirituoso e bom? Não. Cede ao ímã que o atrai para uma mulher, depois converte esse amor numa arma e tenta vencer. Mais de um homem se deixou seduzir pela formosura de Bárbara. Muitos a pediram para casamento e ela glacialmente os rejeitou, antevendo que a sua hora de amar chegaria e então debalde tentaria repulsar aquele que desabrolhasse nela as divinas flores da paixão. Demais disso, uma razão impedia que a orgulhosa menina poetizasse muito a vida. O cismar delícias enerva. E já dissemos que Bárbara era uma índole forte, simples e, ao mesmo tempo, entusiasta. Era ingênua nas relações com família e amigos. O entusiasmo era todo da pátria, daquela Polónia estagnada em sangue e lágrimas, crucificada sempre e nunca vencida. A Polónia que erga a fronte subjugada e fita o céu com a serena confiança dos mártires. Antes de conhecer as paixões pessoais, alvorejara-lhe na alma aquela grande paixão. Anelava uma página heroica na história das pugnas que não tem epopeia escrita. Pesava-lhe não representar em seu país o papel daquelas belicosas damas de que a história registra egrégias proezas. Quando perante seu pai falava no aviltamento do seu país, da opressão russa, da dor da nação, o pai abraçava-a com altiva hombridade e sacudia tristemente a cabeça. E a mãe dizia: se Bárbara revelar em todas as suas afeições o fogo que a incende nesta, que destino será o seu? E tinha razão a mãe. Devem temer-se nas mulheres os transportes, os sonhos de arte e de poesia, as ambições nobres, as aspirações santas. Tudo lhes é resvaladiço, até a própria virtude e mormenta as demasias dela. Onde elas entram de coração, o ideal da vida, o mais íntimo da alma, o homem, ser-lhes-á inferior. Que o homem então descreda a mulher. Depois que a legenda reconta que Adão foi enganado por Eva, todas as seduções feminis são consideradas perigos e armadilhas. As mulheres ditosas não são grandes artistas nem celebrados escritores. Contra estas há aí o atirar-lhes o lixo das ruas para lhes fazerem pagar sua glória tão amargamente que elas nunca aceitariam se lhes fosse dado prever o futuro quando pela primeira vez sentiram palpitar na fronte as inspirações espirituais. Bárbara defrontava-se, pois, com muitos perigos, porque era bela, artista e entusiasta de todas as coisas formosas e nobres. Se ao menos lhe fosse dado amar a sua Polónia querida, louvá-la e pranteá-la, mas cada palavra destas poderia ser malsinada de rebelião. A Rússia crê nas conspirações das mulheres. Na Polónia, se alguém há revelado mais heroísmo que os homens, são elas. E nunca lhes minguou dedicação à causa fraternal. Nunca uma polaca fez pé atrás ao resgate de um prisioneiro acovardada pelos perigos da tentativa. A lei do czar não distingue entre polacos e polacas, quando os juízes os acusam de conspirar, pelo que, se para o homem há o Knut, para a mulher há a Plet, mas a Sibéria é de ambos, e a morte, pelo suplício, de ambos é também. Nota do tradutor. O Knut é um açoite de correias entrelaçadas e nudosas. A Plet é outro instrumento de tortura, igual na missão de averguar as carnes, mas de feitio distinto. Fim da nota do tradutor. O destino de Bárbara era sofrer os percalços de todas as vantagens com que a natureza, a sociedade e a família a tinham enriquecido. Antes de chorar por si, chorou pelos outros. Antes de saber o que era o cativeiro, fermiu indignada contra a escravidão da Polónia. Antes de abrir ao amor aquela fogosa alma que devia gemer todas as angústias humanas, encheu-a de novos afetos, de sublimes compaixões e sagrados enlevos. derramava os imensos tesouros da sua rica imaginação e dadivosa índole sobre os padecentes e os tristes, lamentando-os, ela que mais tarde havia de ser tanto para lástimas. O pai era homem austero nos princípios e inflexível nas vontades. Não tinha limites o seu amor à filha, e não obstante bem sabia ela que se um dia anelasse coisa oposta à vontade do pai, seria vencida infalivelmente na luta. Os ódios de Ulbrich guardavam a persistência da vingança. Para desafrontar-se de uma injúria, esperaria a oportunidade através dos anos. E, contudo, não era mau. Julgava a firmeza a máxima das virtudes cívicas e morais, e toda a energia fundada no estoicismo da alma. Confessava que compreendia Bruto condenando os filhos à morte, e aprovava o suplício de Dom Carlos enviado ao patíbulo por Filipe II. É verdade que aplicava tais teorias à política e não à vida privada, mas apesar disso bem sabia a filha que ele no regime da família exerceria o despotismo que desculpava nos outros. Ulbrich alimentava contra um homem de Cracóvia um rancor dos que empeçonham as opiniões partidárias. Ulbrich ligara-se tão excessivamente ao governo russo que excitara por isso o ódio de Zolpki. E tanta era a raiva e grande o desprezo que tal homem lhe inspirou que nem ao filho inocente perdoava as opiniões do pai. O jovem Zolpki fraternizava com a mocidade polaca, eternamente sonhadora da liberdade do seu país. A fatalidade que presida tudo neste mundo, e talvez principalmente ao amor, aproximou uma noite Zolpki de Bárbara. A jovem, sentada junto de uma janela, prestava o ouvido, primeiro desatento e depois curioso, à conversação que trocavam, perto dela, dois homens já velhos. Um elogiava entusiasticamente um mancebo, o outro escutava-o a sorrir. — Mas então, o homem é um herói? — perguntou ele. — Tal qual, é um herói modesto e doce, que parece corar das suas belas ações quando as faz. Homem que se bateria como o leão e que um elogio acanha. Instruído, inspirado, com a eloquência que eletriza as turbas e sobremaneira digno de capitanear uma revolução. Sim, sei isso, replicou o interlocutor. Contou-me coisas dele admiráveis, mas sabe ele calcular o perigo que o ameaça? Calculou. E não desiste? Diz que o sangue dos mártires sustenta as causas preclaras. Continuou o elogio do moço algum tempo ainda, por modo que Bárbara se interessou por ele sem o conhecer, porque nome nenhum se dera àquele retrato. De repente, um dos dois, mostrando ao seu amigo um gentil rapaz, disse — Ele aqui vem para nós. De certo, ia para eles, mas com certeza não os via. Os olhos levavam-os fitos em Bárbara, cuja soberba formosura o repassara de admiração. Nunca tão maravilhosa criatura tinha visto, e atraído para ela como para a luz. Bárbara encarava-o também com enlevo. Tal homem que tanto entusiasmava os dois anciãos e o que eles haviam dito a respeito dele eram motivos a interessá-la docemente na contemplação daquele que tão fixamente a olhava. E deste encontro de vistas fulgurantes relampagueou aquele magnetismo elétrico do amor que funde momentaneamente duas almas em uma só. O mancebo, aproximando-se dos seus amigos, perguntou — Podem apresentar-me àquela senhora? Tocava então a orquestra o prelúdio de uma valsa. — Aquela senhora, disse um dos amigos, não a conheces? Bem sabem que eu não frequento bailes. É Bárbara Ulbrich. — Aquela, murmurou o moço. E passados alguns instantes meditativos, inclinou-se respeitosamente diante de Bárbara e disse — Foi numa festa de Veneza que se encontraram aqueles imortais inimigos chamados Julieta e Romeu. Passados poucos dias, vou a uma expedição onde arriscarei a vida. Sou Ladislau Zolpki. Concede-me esta valsa. Levantou-se Bárbara, toda púrpura e fogo nos olhos. — Vamos, disse ela. e os dois desapareceram no redemoinho das danças. O coração de Zolbki arfava de ebriedade desconhecida, premia meigamente a cintura da virgem, sentia nas faces o roçar das loiras piras do cabelo. E ela era tão leve que ele apenas a sentia reclinar-se-lhe no braço. E era tão bela que os vagados o tomavam se a encarava aflito. Bárbara deixava-se ir como Zolbki ao sabor daquela perigosa embriaguez. Bem sabia ela que, se o pai a visse, havia de sofrer áspera invectiva. Fascinava-a, porém, a ideia do perigo, como que já lhe sorria a doçura de padecer por ele. Em rápidos instantes, como tudo que é felicidade, sentiu-se amada e amou. Quando entrei nesta sala, disse Zolbki, o meu intento era unir-me aos meus amigos que conspiram. Mas agora quisera eu ficar para vê-la. Tudo nos separa, a sua opulência e a minha pobreza, a obrigação de me devotar a uma causa sagrada, a responsabilidade em que empenhei a minha cabeça, a vigilância do governo. E contudo sinto, adivinho, que as nossas almas se entendem e já não deixarei esta cidade sem imensa dor. Vai defender a Polónia, talvez salvá-la. Disse Bárbara. Ao menos vou fazer-lhe os funerais pomposos. Vá, que o seguem os votos de todas as polacas. De todas? É demais. Não, a pátria é mãe de todos nós. Pois, se eu sucumbir na luta, tenha saudades de mim. Antes quero oferecer-lhe um talismã. Aceita este raminho de urze. Na volta me o entregará. Já vê por isto que tenho a obrigação de voltar. E tornarei a vê-la? Há de ver. Talvez não saiba a história das nossas famílias. Eu não aceito herança de ódios, além de que o cavalheiro serve a causa da pátria, que é o laço santo da família. E pensará em mim? Pois se eu espero... A fina mão de Bárbara estremecera no braço do mancebo. — Aí vem meu pai! — disse ela alvoroçada. Zolbki desapareceu, mas não tão rápido que Ubrico não reconhecesse, pelo que dardejou à filha um severo olhar. — Sabes quem dançou contigo? Bárbara hesitou na resposta, mas, vencida pela franqueza do caráter, respondeu. — Sei. — E não receias desobedecer-me? Pois que me proibiu? Há preceitos implícitos. Sabes demais que odeio a família Zolbki. E também sei que Ladislau é estimado e admirado. E sei também que estou num baile e que dancei. Não sei mais nada. A isso ajuntarei que a proíbo de falar com tal homem. Compreendo, meu pai. E se transgredir esta ordem... Não diga mais nada. É tarde. Quer que nos retiremos. É o que Ubrico desejava. Desde esta noite, Bárbara teve um segredo para seu pai. O amor que lhe proibiu implantou-se tanto mais entranhadamente quanto era o esforço para lhe o arrancar. E do mesmo passo que ela ouvia encarecer a coragem e patriotismo de Zolbki, mais vibrava de júbilo, ouvindo citar relances de generosa intrepidez e nobre ardimento. A missão a que ele se votara prometia iminentes perigos, que afrontava, não só por entusiasmo pátrio e pelo resgate da Polónia, mas ainda com a serenidade heroica que presida às resoluções formidáveis. Ao cabo da precária empresa, negrejava-lhe a morte, e pior que a morte, o cativeiro na Sibéria, mas não havia fazê-lo recuar, e... Se algum estímulo podia exaltar a energia do moço audaz, era a ideia de merecer a estima de Bárbara, estima profunda e íntima, sem a qual não pode haver amor sincero e duradouro. Esteve ausente 3 meses, Zolbki. Quantas vezes, nesse longo espaço, não perguntou ele, inquieto e desconfiado, se Bárbara conservaria lembranças daquele único encontro? Uma valsa, uma flor oferecida... Uma promessa de olhos. Que mundo de pensamentos, de sensações, e todavia que insignificante penhor. Tinhas óbvio que um amigo, não companheiro de infância, mas um camarada de folias, que se encontra alegremente, que se deixa com pesar, com quem se bebem garrafas de generoso vinho e se queimam alguns charutos. Amigos, porém, no sentido perfeito da palavra, que o mesmo é dizer um ente com quem pensava em voz alta, que lhe conhecia o âmago da alma e cuja afeição lhe era de todo o ponto insuspeita. Zobke encarregou Casimiro de lhe fazer chegar novas de Bárbara. O moço, temeroso de a expor, não ousava escrever-lhe. Comprou um exemplar de Maria, admirável poema que é uma das obras-primas da literatura polaca. Sublinhou a passagem do juramento, as sublimes estrofes que sabem de cor todos os amantes eslavos, e enviou o volume a Bárbara Ubrich. Ela compreendeu, mas era-lhe desnecessária a sua confiança àquela prova. Bastavam-lhe as palavras ouvidas. Um minuto lhe subjara ao completo reviramento de sua vida. Fim dos 3 meses, o moço voltou. Foi no templo que encontrou Bárbara. A menina ia ali todas as manhãs, seguida de uma aia que a criara e cuja amizade tinha a profundeza da ternura maternal. Ajoelhou Zobki à beira de Bárbara e, no instante em que os fiéis a curvavam mais humildemente as cabeças, interpôs uma carta na página do livro das orações. E ela não fingiu desperceber aquele ato. Baixou as pálpebras em sinal de consentimento mudo. E quando saiu da igreja, estreitando o livro ao seio, sentiu que lhe lavrava fogo na alma, que esse fogo radiava da carta de Ladislau. Depois, fechou-se no seu quarto e leu a carta. Quem há aí que defina e analise uma carta de amores? São todas parecidas, cheias de adoráveis canduras, de entusiasmos sublimes, por vezes pueris e encantadores, jubilosos como um Hosana e tristes como um gemido. Umas vezes marejam os olhos, outras vezes fazem sorrir. O que as aformoseia e diviniza é o sentimento que nos infundem e inflamam. Se mais tarde o coração se resfria e encinera, lá vai perdida a primeira impressão. Porém, se um bafejo generoso nos aviventa, se o seio arfa, se renascemos para o amor como para uma vida nova, são inefáveis os gozos que nos dão as nossas cartas amorosas. Não nos vexamos de as ler, acolhemo-las ao seio, beijamo-las sem pejo nem contrafeito pudor. Aquele que não estremece ao ler uma carta dessas, aquele que olvidou a vida ardente e febril que aí se reflete nesse papel, esse tal não amou nunca, nem foi digno de ser amado. Ladislau referia a Bárbara o resultado da sua viagem, iniciando-a em suas altas e legítimas esperanças, e rogava-lhe que lhe confirmasse o sublime alento de seu coração. Não mandava, implorava, suplicando-lhe que lhe concedesse vê-la todos os dias na igreja e licença para escrever-lhe à falta de outro meio de lhe falar. Bárbara permitiu tacitamente quanto lhe ele pedira. O amor, porém, é insaciável. O moço não se satisfez com o prazer de a ver uma hora de cada dia. A Virgem, ajoelhada ante o altar, parecia ser mais de Deus do que dele. Por isso, Ladislau solicitou encontrá-la em melhor local e procurou os meios. A casa do pai de Bárbara era morada de vastos hortos e tão amplos que um deles entestava em uma espécie de matagal em que se emaranhavam mais arbustos que árvores corpulentas. Este jardim frondente, acidentado e pitoresco, era o dileto de Bárbara como preferência aos tabuleiros floridos que no estio alcatifavam os arredores da casa. A serra sobranceava aquele bosquezinho e daí perto havia uma porta estreita que não servia nunca, já velha e carunchosa, fechada com ferrugenta fechadura, incapaz de resistir a um rijo empuxão. Quando Zolbki lhe pediu uma entrevista, Bárbara pensou logo naquela porta. Depois, atemorizou-se e repeliu a ideia tão formalmente que Ladislau não ousou insistir. Era alma terna e melindrosa que facilmente se retraía em si mesma. cuidou que Bárbara o amava menos do que ele esperava, e daí seguiu-se a avassalá-lo grande tristeza. Continuou, não obstante, a frequentar a igreja, mas já longe de sentir aquele entranhado júbilo que lhe brilhava na mente quando via Bárbara. Depois, nos seus olhos, triste parecia queixar-se a mágoa, e já no sorriso lhe pungia o agro da dúvida. E não foi um dia ao templo, dizendo entre si: de que serve ir se não sou amado? Não obstante, volvido os dois dias, cedendo a novo impulso, tornou à igreja. Viu Bárbara pálida e conturbada, repercutira nela a dor de Ladislau, e assim, ao perpassar, sem encará-lo, murmurou: à noite. Recolhida à casa, Bárbara apavorou-se da sua coragem. Que promessa fizera? Que destino era o seu? Como cumprir tão imprudente ato? As chaves da porta eram desde muito perdidas. Fingiu que passeava durante o dia no bosque e, examinando a porta, entendeu que só havia um recurso: despregar a fechadura, mas não tinha com quê. Esgarçou as débeis mãos e quebrou uma faca antes de poder desencravar dois pregos. Quando conseguiu isto, ouviu ao longe a voz do pai e ergueu mão da tarefa. Correu aos braços dele, entreteve-o com diversas coisas e voltou à empresa quando ele a deixou. Era noite. Enfim, a fechadura caiu. Bárbara escondeu-a num tufo de verdura e mais os pregos e voltou à sala. Por causa da sua distração, foi muitas vezes interrogada carinhosamente. Respondeu que sofria. E não faltava a verdade. Ardia-lhe a cabeça, saltava-lhe o coração. A mãe alvorotou-se. O Brico mandou-a deitar-se. Bárbara folgou com a ordem para estar sozinha e não ser interrogada pelos olhares e por palavras, bem que intencionalmente inofensivas. Sentada no seu sofá, escutava o silêncio da casa. Pouco a pouco, deu tento que a mãe se deitava e o pai entrava na livraria. Faltavam os criados. Deram 10 horas. Bárbara nada dissera a Zolki sobre o modo de se verem, mas a ideia da porta, com todas as desejadas felicidades, partira dele. Era de esperar que lá estivesse. A alcova de Bárbara era tão contígua da da mãe que todas as precauções eram precisas. Cobrou ânimo, abriu a sua porta, que doce momentos no corredor a fim de certificar-se de que não acordara ninguém. Depois começou a descer às apalpadelas e em palmilhas. Chegando à porta que abria para o jardim, tomou fôlego. Era cerrada a escuridão do jardim. Não havia luar nem clarão nas janelas. Bárbara sossegou, mas entrou-se de outra espécie de medo. Até aquele instante dera-lhe alma a febre causada pela dificuldade do projeto. Chegado o lance de ver Zolki rosto a rosto, sentiu-se alvoroçada pelo pudor. Nada temia, que a castidade é um instinto sublime que sofre receios e não os define. O amor que Bárbara sentia não lhe era estorvo a conhecer que cometia grave culpa contra seu pai e contra os bons costumes. Seria amaldiçoada pelo pai se lhe ele descobrisse a fragilidade. O mundo culpá-la-ia e as mães proibiriam as suas filhas que lhe falassem e seria repulsa da sociedade onde ela tinha sido soberana até àquele instante. Esmoreceu. Teve a ideia de retroceder. Mas figurou-se-lhe isto covardia. Receosa de que o pânico a dominasse e o remorso lhe sopesasse o amor, correu para a extrema do jardim e, chegada à porta, abriu-a subtilmente. Zolki pediu um grito de alegria e, envolvendo-a nos braços com ardentes carinhos, estreitou-a como um tesouro. E não lhe falava porque a sua comoção era indizível. Apenas lhe acariciava as tranças de ouro com o bafejo. Não reparava na formosura material da mulher, porque tomava posse de uma alma. Nela e nele a pureza porfiavam a qual mais imaculada. Quantas grandezas da alma cabem num santo amor, as tinha ele. Como o seu intento era esposá-la, o pensamento do desejo viria somente à hora em que Deus lhe a pusesse nos braços. Quando se remiram de sua letargia, ébria e encantada, Ladislau, que não podia ver naquela escuridão, segredou-lhe ternuras, sonhos, amores, com aquela divinal eloquência que brota de corações amantíssimos e filtra neles luminosas convicções. Foi o difundir-se de uma alma noutra enternecida e heroica. Quando eu lhe dizia que amava, ela respondia-lhe: também eu te amo. E quando, mais tarde, ele lhe disse: até quando? Apertando-a ao peito, a Virgem respondeu: até amanhã. Fim da secção 5, fim do capítulo 4.